Você gosta do perigo, tenta me provocar. Finge que me esqueceu, sou amigo ao quem não quer. Bate a saudade e volta me pedindo um cafuné. Diz que tava confusa, implora meu carinho. Nem imagina quanta mina me encontrou sozinho. Pra quantas me entreguei, com quantas eu fiquei. Só que com quantas você ficou, fi, eu também não sei. Deixa, tanto faz o que cê fez, o que cê faz, o que cê quer. O que cê diz, o que cê vai fazer. Deita na cama, nem diz que me ama. Diz que tá com vontade daquilo, afinal nosso caso é só prazer. Vem, cê sabe que isso eu entendo. Que eu tô te querendo, que a força da atração comanda aqui. Apaga a luz, deixa que o clima conduz. Só deixa o abajur ligado pra eu poder te ver sorrir. Vem cá, que eu tava muito tempo sem te vir. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem cá, tava muito tempo sem te vir. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem, te acordo mansinho, já cumpri a missão. Tu faz café, mulher, que eu passo manteiga no pão. Pego meu celular pra fotografar e guardar essa brisa. Tu fica gata com a minha camisa. Me aproximo tranquilo, te abraço por trás. Te digo que é linda, você diz fala mais. Eu digo que é a melhor coisa que Deus já fez. Por isso que essa noite foram três e na moral vamos outra vez. Te embrulho no meu corpo, jogo pão no chão. Já tenho um homem e uma mulher. Quem precisa de colchão na mesa do café? Te beijo, te assanho, te ganho, te cito, te irrito. Quando digo que acho estranho o fato de amanhã já nem saber o que vai ser. Querendo garantir sua volta, quis que você suma. É, pode crer, que eu tô falando, eu também tô gostando. Mas então antes de você sair, vamos mais uma, filha. Já sei o que você quer, sei que você quer curtir. Sou um neguinho firmeza, vamos se divertir. Sei que eu não sou seu dono, cê não é minha dona. Vou te deixar sem sono, faz cara de mandona. Pede pra eu não falar, me abraça com vontade. Já sou seu titular, mostrei habilidade. Então começa o jogo e vem matar minha sede. Curto driblar, mas sem tricampo é pra botar bola na rede. Vem cá, eu tava muito tempo sem te vir. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem cá, tava muito tempo sem te ver. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem cá, eu tava muito tempo sem te ver. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem cá, tava muito tempo sem te ver. Vai entender o motivo de eu dizer que a rua é nós. Porque hoje a cama é nós, a sala é nós, banheiro é nós, cozinha é nós. Vem. So there's magic in his mind.